O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Nisso, aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. Perguntou Jesus: que queres? Ela respondeu: ordena que esses meus dois filhos se sentem em teu reino, um à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus disse: não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu devo beber? Sim, responderam-lhe, de fato, bebereis meu cálice, quanto, porém, ao sentar-se à vossa direita ou à vossa esquerda, isso não depende de mim. Esses lugares cabem a quem o Pai reservou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje também é dia de São Tiago Apóstolo. Mas eu quero aproveitar essa hora da misericórdia e colocar você em oração por todos os motoristas. Ei, pega a tua chave do carro, pega a tua carteira de habilitação e vamos pedir, vamos suplicar. Pegou a chave do carro? Pegou a carteira de habilitação? Arcanjos do Senhor, vem em nosso auxílio. Arcanjos do Senhor, vem em nosso socorro. Arcanjos, na ida e na volta, arcanjos de Deus, clamamos a tua presença. Há uma certeza que paira no ar, o auxílio celeste. Vá buscar a carteira. Eu estou dando tempo para você ir buscar a carteira de habilitação. Eu estou dando tempo para você pegar a chave do carro. Pede para o teu filho que tem moto pegar a chave da moto. Vamos pedir a bênção de Deus pelo arcanjo Gabriel, Rafael, Miguel. A mão de Deus vai te tocar. Está escutando? A saúde restaurar. Pelo arcanjo Gabriel. A voz de Deus se ouvirá. São Cristóvão. A verdade do ser. Junto a Deus, interceda por todos aqueles que estão agora com a chave do carro, chave da moto, aqueles que estão com carteira de habilitação. E quero agora, Senhor, pedir pelos motoristas, caminhoneiros, motoristas de ônibus, taxistas e aqueles que estão direto na estrada, mesmo levando o filho para a escola, buscando. Arcanjos de Deus, vem em nosso auxílio, Senhor, por intercessão de São Cristóvão. Abençoai os motoristas e as motoristas. Pelos arcanjos imediatos, intercessores, visitai cada motorista e afastai o perigo do assalto, do perigo do acidente. Afastai a distração. Bem sabemos, Senhor, que hoje há tantos que morrem vítimas de colisão, vítimas de acidente. Pegue a sua carteira de trabalho, pegue a sua chave, Senhor. Quando eu estiver no carro, dai-me a atenção necessária. Livra-me, Senhor, de qualquer abordagem violenta. Senhor, que eu possa sair e voltar com os santos anjos da guarda me protegendo, com os arcanjos do Senhor me acompanhando. Abençoai, Senhor, essa água. Abençoai, Senhor,